Salvador, bom dia. É o bom nome 11, a gente deve autorização para. Dia para Salvador, confirme. Uno 1 61. Ainda não recebi seu plano de voo no sistema? Seria para que horas o carro soa? É o 29. É um pouquinho cedo ainda. Já tá na sua escuta quando tiver conta. Ah, o senhor tinha a feira prevista? Temos sim. Uno 161 da Gol para 6h29, dentro de mais 3 a 4 minutos constará. Se for pela Zulu 10 e Taubaté, seria Dael, Leda e Mótiva. Saberia a rota do plano? Essa nem mesmo. Dael, Leda e Mótiva, então. Muito grato, hein? Ah, até já. Escuta pra quadra? Copia, o nome mesmo. Salvador Guarulhos, nível autorizado 360. Aeroviu peso Lulo 0 após Taubaté. Decolando pista 10, manterá o eixo de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3.000 após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, Leda Mótiva. Controle 119.35, transponder 5164. Autorizado 360, apresurou 10 Salbacé, decolando da 10, 2.000 ou 3.000, curva na direita, da Eulê da Mótima, 1935 controle, 5164 transponder, gol, o 961, tá no meia. Botão 06, chama pronto, gol, o 961. Obrigado. 3896, bom dia, senhora, identificação. E direto por hoje, Duna, desce até 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Agora Duna, 2 mil pés, com o 0 no 2, ajuste no 3, 2 mil pés. Registro, 386. 18-9 autorizado, a final ILS e abaixo estabilizado. Autorizado, sendo estabilizado, tá? 3-8-9. Cancelamento, Gol 1-1-6. Gol 1-1-6, reporte pronto pro táxi. Cortará. pessoal do Salvador, bom dia, tá... É o 3601. 3601, bom dia. Salvador, Congonhas. Já temos aprovação do nível de voo 360. Só um instante para copiar, por gentileza. Informação, Foxtrot. Legal, Foxtrot copiado, 360. Guarda mais. Estabilizou o TAM 3816. 3816, chamei a torre em 1895. 1895, TAM 3816, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3816, sinal da 1-0, passe o travão. Bom dia, TAM 3816, avistado, checado, 100 graus, 2 nós, ajustado 1012, pouso autorizado, pista 10. Com 1012, ele pouso 1-0, TAM 3816. 1-61, táxi 168, é o POB, 4 horas, galeão. 168, 4 horas, com galeão, gol 1-1-61, táxi à esquerda. Via Pátio Índia, no ponto de espera, mantém a posição, reporte quanto para a glória. Sim, de Pátio Índia vai acusar o Rolão no meu. Na escuta, cópia? Positivo, senhor. Já 3601, de Salvador para São Paulo, Congonhas, nível autorizado 360. A rota inicial é via Azulu 1-0, após Pubave. Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 1-0, mantenha a reta, decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após a curva pela direita. Cumpre o perfil subida da AEL, Leda, após Módiva. Controle 1-9 decimal 35, acione 5-1-66. Boa, tá... 3601, está autorizado então São Paulo, Rongoar, nível 360, inicialmente vai pela Uniforme Zulu 10 até Pubab, depois a Upper Zulu 16 até BHZ, confere? Temo. Então tá, então decola, mantém a proa até 2000, até a terceira milha, curva direita da Euleda Motiva, controle 11935, 5166 no transpônico. 5166, tá 3601, correto, cotejamento, postão 11, chame pronto para o feedback somente. Vai chamar. No menos, solo 26, libera a direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 9. 219, tá? 3846. Gol 161, pelo puto, pela pronto. Gol 1161, olhar e decolar. Vai falhar e manter o pista no zero. Ali mantém, 1 a 0, 1 a 1. Bom, assim, olhar e decolar autorizado, pista livre, 120 graus, 3 nós. Gol 1161. Agora autorizado a linha decolada 10, gol 1161. 1-3, remota 13 do Pátio 1. Sim, chama Juliette, remota 13 do Pátio 1, dá 13 no meio. Decola autorizada, 130 e meia dúzia. Quero o gol no meu. Centro táxi tá 3601, autorizado por pushback, somente. Declarado 30, chão controle 119, final 35, pois acho. 935, obrigado, ótimo dia. Controle, bom dia, gol 1161. Gol 1161, no contato no radar da decolagem, subindo, mantendo 360, via saída dela. 360, via zero. tá? Tá com uma altura de 3 horas e 40, alternando o galhão. POD 1110. 1110, galhão 3:40, táxi autorizado, contornando a esquerda do terminal de passageiros, após Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, mantém a posição, chame turno 1895, ajustado 1011, boa viagem. 1011, vai vir a Índia, Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, Monteiro. Zero, gol 9-1. Sim, agora centro Recife, número 5-1, alterna no 3325. Obrigado, pô. Na 3601, autorizado a linha com apto no 0, 140 graus com 4 novas, ajustando em 1. Beleza, a linha demorando 0 na 3601. Pátio 1, pede autorização reboque para a posição meia dúzia no pátio 1. Remota 14 do pátio 1 até a meia dúzia, autorizado. Tá, vim mantendo isso. Na 3601, decolando 43, chama o controle 119-35, viagem. 3965, obrigado. Controle Salvador, bom dia, na 3601, decolando 3601. 3601, no contato radar na decolagem, submarino de voo 360, via saída da El. Via da El, 360, na 3601. Operação 3601. Não, agora você entra em Recife, na frequência 251, no alterno 3325. Manda Recife agora no 251, 3325, alterno 3301, bom dia.